Tomara que seja verdade, que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for pro bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Se Deus, que é todo poderoso, fez esse colosso suspenso no ar, por que não pôde ter criado um mundo apartado da terra e do mar? Tem gente que não acredita e acha que é fita os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter dois filhos, o senhor também pode ter outros mundos. Os homens do nosso planeta dão a impressão de que não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças, inventa bomba de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba. Mas não esqueça que, por mais que cresça, que perante Deus qualquer gigante tomba. Nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade. Quem forma vinha colhe uva, e quem planta chuva colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia, e não foi a esmo, que nesse mundo em que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. Que nesse mundo em que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo.